regule o médio, o agudo e o grave. Tudo começou antes de eu nascer. Brasília, periferia, gosto de você. Toda minha família, gente de coragem. Pai, canta aí a terceira mensagem. Tem que noção de quantas vezes nas conversas ouvi. Toque e me fala, parte 3, quando vai sair? Já era a hora, por dentro, por fora, ali eu percebia. Enquanto isso a cidade crescia, até que um dia saí de casa na intenção de avisar o André Patrick. Vou escrever em homenagem ao Mano Tique. 38, 40, 42, 44, Lúcio Costa. 46 é de leia, essas quadras de rocha do 2 eu sou grato. Passar no riacho, buscar o Thiago, depois ao recanto. Riacho 2, cidade da paz, melhorias demoram tanto. Na sala de aula, calor é enorme, telhado de zinco. No Taubaté, no ABC, em cada esquina que eu passo eu sinto a falta de emprego, meu nego, que tira o sossego da mente. E a saída mais fácil nem sempre é mais inteligente. No Gama, hip hop pela paz, no gueto quase tudo perfeito. Só o pop extraindo direitos, entraram machando, espancando, sentar no peito. Santa Maria, Cristalina, Berg Legal, no Monte Cerrado, no Paiva, Alvorada, Memorial. Assalto quer bolsa na principal, roupa no varal. Álcool, bomba de efeito moral. No Lunabel, minha família, Genésio, respeito total. No Morro, Nova Jerusalém, Paraíso, Cascalheira, Lagos Clube, Boa Vista, Chácara, Oliveira. Um replay DJ do que já cantei na mente passando. Lago Azul, Ocidental, Novo Gama, tô chegando. Residencial, Céu Pedregal, Poeta Central, muita gente. Morada Nobre, São Bernardo, Claudinho, Jardim Oriente. Já tô no Val de Rolé de qual é, visitando cada etapa. Vera Verônica, os políticos sumiram, fugiram do mapa. BR-040 Ipanema, posto 7, um formigueiro lotado. Parada obrigatória dos caminhoneiros. IP em Gasoleica, Sol Nascente, Vila Isabel. Jota da Terra, Disco Show, oh, faz o seu papel. No Alphaville, um parceiro conta sua vida em meia hora. Nossa, que história, 17ª, crime tem fome, de fora. Chácara Santo Antônio, Jardim Planalto, eu tô disposto. Parque Mingoni, Jardim Europa, JK sem rede de esgoto. Serrinha, 10 horas, luz acesa no cabeleireiro. Quem sai às 7 do plano, só agora corta o cabelo. Nego, sim, infinitas palavras pra definir a periferia. Viegas, Rosário, ginásio, estádio, poesia, boemia. Brasília, periferia. Com muito amor. Brasília, periferia. Favela, canta. Brasília, periferia. Então solta a voz. Brasília, periferia. Parabéns pra nós. A feira de Ceilândia queimada doeu na alma. O fogo levou os sonhos e a água apagou as chamas. Calma, a ceia é roletar e comprovar. Parabéns, feirantes, pelo Shopping Popular. Alô, na Azul Amarela, lembra a bandeira do Brasil. Chuva, sol, frio, calor, São Rafael, a dor resistiu. Da Leste a Oeste, setor de chácaras, Premier, QNR, Maria José, estamos aí pro que der e vier. Braslândia, Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Recanto, Bambambam, Candanga, Planaltina, Sobradinho, Gama, Paranuá, Ocidental, Santa Maria, Residencial e Estrutural, Guará, Cruzeiro, São Sebastião, Mestre d'Armas, Alvajão, Haiti é aqui. Bom Paraíso, Águas Lindas, Cidade Eclética, Pedregal, Luziânia, Riacho Fundo, Santo Antônio e Fecal. Na Rua da Alegria ninguém mais cabia, repleta de atrações. FRP, Casa de Show do Castelo Borel, recordações. Relator do gueto, DJ Samuel, Samuca Negro, Ice, Félix, Maurício, Rocinha, quem perde o amigo sabe. Esquema Show, Boate, Eclipse, Grupo de Dança, Casa do Rap, Ginásio Coberto, Nepob, Preta de Trança, se diverte. HP, Cultura Black, DJ Charlison das Ruas, da Sade FM, do Beatriz Albetel, Santo Centenário, Treme, Guarapari, Lucas, MC, Parque 17, Naldo, S, Berutibá, Jardim de Alá, vamos lá, tem skate, tem basquete, Morro da Cruz, Igreja de Pedra, Latos Velhinhos, Vila Vida, Auxiliadora, Vila Cortes, Queiroz, Cascalhão, Aparecida, Morro dos Crentes, do Tambor, São Francisco, Salomão Dias, 490, Jardim Parque 11, São Luís, assim dizia, Kiko Santana, Aliados do Entorno, Baixada Fluminense, aqui na Cidade Vermelha, todo poder ao povo pertence, Pirinópolis, Cidade Eclética, Ceilândia, Samambaia, periferia é o destino por onde quer que eu saia. Rodoviária, fim de semana recebe parentes chegados. Alexânia, Badiânia, Cocalzinho, Padre Bernardo, juiz proibiu 6DMC. Qualquer diversão sem noção, consciência moral, irmão sobe e desce de mobilete na intenção. PM volta pra casa, paisana, esconde a farda guardada. Corporação, solidão, delito mortal na quebrada. Brasil! Brasília periferia. Com muito amor. Brasília periferia. Favela canta. Brasília periferia. Então solta a voz. Brasília periferia. Parabéns pra nós. Cidade que mais cresce em toda América Latina. Parabéns. Emancipada em 94. A simplicidade fascina águas lindas. A recepção é calorosa, anima. Vê meu parceiro Léo, agita mais o clima. Brisa, disco, show, rádio comunicativa. Jorge, som, DJ Salim, Vini, vinheta criativa. Águas bonitas, Jardim, Pérola, Ilha Bela. Cidade, o entorno, Coimbra, só ouro. DJ Derlão, hip hop, aqui é estouro. Portal da Barragem, cartão postal de braços abertos. Minha família reside ali na queda do descoberto. Morada da Serra, setor, alguém carrega nascendo revólver. Eu sei, não resolve tragédia, mas quem se comove? Quem se comove? Processo de paz mais complicado que o Oriente Médio. Sem quadra de esportes, cultura, aqui é um tédio. Aqui é um tédio. Ninho dos artistas, seu Edinaldo Eduardo, através da arte. Mostra é possível vencer agora e agora, chega de empate. O pouco dinheiro que é pago em contrapartida, incentivo. Arranca do moleque fechado, um sorriso é preciso. Dizer que cada criança que vive no Jardim Brasília, na Vila Esperança, é tão valiosa quanto quem tem direito à herança. Quanto quem tem? Jardim Alterosa, Laranjeiras, não é verso e prosa. Jardel do Vale, todo respeito, minha menção honrosa. Mano Mix, mais um guerreiro. Saudade, parceiro, Feirinha Pinheiros, morador do Guaíra. Viajamos pelo Brasil inteiro. Jardim Olinda, mansões, vilagem. A casa também não tem laje. Jardim da Barragem, a mudança não ocorre por milagre. Camping Clube, Jardim América, Itamaraca, Santa Lúcia. Em meio aos tiros, a menina debruça, se abraça ao urso de pelúcia. Brasília periferia. Com muito amor. Brasília periferia. Favela canta. Brasília periferia. Então solta a voz. Brasília periferia. Parabéns pra nós. Liguei pro Zinho pela Vila de Fátima, cheguei a Planaltina. Capelinha, bairro de Fátima, setor sul, Vila Vicentina. Ponte FM, Utopia, de noite e de dia, em forma quebrada. 34, Os Bahia, pra curtir no quintal, liga as caixas. Na grande, na 6, ao lado do campo, na casa da dona Niesse. O frevo acontece, a alegria é febre, o som é o rap, fogueira aquece. E quem comparece, conhece uma mãe que na sua família investe. Barraco de madeira, agora tijolo, a senhora merece. DJ Bola, Duque, DJ Dourado, Luke, Quilombo, DF, Thales. Quando precisei, vocês passaram no teste. Vila Buritis, buraco fundo, Zia, vou dizer pra vocês, sem noção o estrago que o capitalismo fez. Pombal da 10 a 20, toca a rua da Didas, Caveral, Alisson, Varoso, Vitor, Fernando, Fabiano, Mil Grau, Benzo, Pincel, Itamar. Há uma década fui cantar em Silene, Ricardo, Lio, Rodrigo, estava, ouviu falar. Distância de 1 a 5 emitida das ruas todo domingo. Quem é de atitude G1 será sempre bem-vindo no Sarandi, no Rio Preto. Quem soube se emocionou, morreu carregando no bolso o ingresso do show. Mestre d'armas, haja paz, haja trégua, choro ou guerra. Construtoras inimigas, número 1 dos campeões de terra. Em meio às quebras fazendo fronteira, 31ª. Papuda, Núcleo Colmeia, Cascavel, não é brincadeira. Vila Real, Arapuangas, Avenida, Água de Coco, KPM, Veneza, Mar e Sol, um movimento louco. O Vale nos traz um cenário, extrema beleza demais. Rajadinha, Buritis de Minas, Cabeceiras, MG, Goiás. Plan G.O., vê só mutirão, Barrolândia, diversão não há. DJ Mania, Formosa, passado e presente, vou se encontrar. O ano era 67, colégio agrícola, retiro do meio. Minha mãe descia no trevo e tremia, temia parceiro. O sofrimento dos nossos pais, rapaz, pra nos criar. É um ato a respeitar. São Sebastião, Paranoá, Sobradinho e dois, que tal Fercal, Naio pra Barragem. O visual, os morros, as serras, nada é miragem. Itapuã, as vans, avenida, até o posto de saúde. Cai cedo, quem se empolga com uma droga se ilude. Del Lago, Entre Lagos, Pau Grande, La Fonte, Fazendinha, Residencial, Horizonte. Os de atitude. Pra dissolver um galão de ódio, basta a gota de amor. O que seria do aluno vagando no mundo sem seu professor? 12 anos passados, mesmos problemas narrados da primeira viagem. É golpe em ação, pura emoção, chega ao final a terceira mensagem. Brasília periferia. Com muito amor. Brasília periferia. Favela canta. Brasília periferia. Então solta a voz. Brasília periferia. Parabéns pra nós. Aí, eu só quero dizer pra vocês que escrevi por amor, sentimento puro, Brasília.